Alô, Ipuense. Aqui quem fala é Zezé da Saúde. Sou candidato a vereador pelo PL com o número 22111 e conto com vocês para representá-lo na Câmara Municipal de Ipu e estou apoiando o candidato a prefeito Sérgio Rufino com o número 40. Meu número é 22111. Não esqueçam, no dia 6 de outubro, com o número 22111. Eu sou Nonato Filho, candidato a vereador com o número 13333. Voto e apoio a nossa prefeita Milena e Arlete Mauricéia, com o número 13. Estou aqui passando para pedir novamente um voto de confiança a cada cidadão e cidadã ipuense, para continuar a política séria, a política do bem, a política do amor, a política correta, com o número 13333, o vereador do povão.